rapaziada que ainda tem fé. A ponte caiu, não, ela ainda tá de pé, tá, fazendo a cabeça da rapaziada que ainda tem fé. Em um novo amanhecer, vi um novo horizonte. Tem muita gatinha dançando lambada em cima da ponte. Da ponte ao pirata, é um pulo só. Surfista pirado, pegando uma onda ao som do forró. A ponte caiu, não, ela ainda tá de pé, tá, fazendo a cabeça da rapaziada que ainda tem fé. A ponte caiu, não, ela ainda tá de pé, tá, fazendo a cabeça da rapaziada que ainda tem fé. Eu vi uma bela sereia de cabelos voaçantes. Em cima das pedras se ouve sussurros de jovens amantes. A ponte era o cais da velha fortaleza. Vê o pôr do sol, uma miragem rara da mãe natureza. Cabeça da rapaziada que ainda tem fé. A ponte caiu, não, ela ainda tá de pé, tá, fazendo a cabeça da rapaziada que ainda tem fé. Em um novo amanhecer, vi um novo horizonte. Tem muita gatinha dançando lambada em cima da ponte. Da ponte ao pirata, é um pulo só. Surfista pirado pegando uma onda ao som do forró.